a pureza da resposta das crianças. É a vida, é a vida, é bonita. Ela é um doce. É bonita e é bonita.